No que diz respeito à terra, declaram as escrituras ter se completado a obra da criação. As suas obras estavam acabadas desde a fundação do mundo. Hebreus 4:3. O poder de Deus, porém, ainda se exerce na manutenção das coisas de sua criação. Ponto. Cada respiração, cada pulsar do coração, é uma evidência do cuidado daquele em quem vivemos, nos movemos e temos existência. Educação, 130, 131. Não é pela sua própria energia inerente que a Terra produz suas dádivas, e ano após ano continua seu movimento em redor do Sol. Uma mão invisível guia os planetas em seu giro pelos céus. Educação, 99. O Deus do céu trabalha continuamente. É pelo seu poder que a vegetação cresce, que cada folha brota e toda flor desabrocha. Toda gota de chuva ou foco de neve, cada haste de grama, folha, flor e arbusto, testifica de Deus. Essas pequeninas coisas, tão comuns em torno de nós, ensinam a lição de que nada escapa à consideração do infinito Deus. Nada é insignificante demais para sua atenção. Testemunhos Selectos 3, 259, 260. Muitos ensinam que a matéria possui força vital, e que as operações da natureza são dirigidas de acordo com as leis chás, nas quais o próprio Deus não pode interferir. Isto é ciência falsa, e não é apoiado pela palavra de Deus. A natureza serve de seu Criador. Deus não anula suas leis, nem age contrariamente a elas, mas está continuamente a empregá-las como seus instrumentos. Patriarcas e Profetas, 114. As coisas de feitura divina na natureza não são o próprio Deus na natureza. Ponto. Conquanto a natureza seja uma expressão do pensamento de Deus, não a natureza, mas o Deus da natureza que o deve. 24. Ser exaltado. Testemunhos Selectos 3, 262. 58. Toda a natureza é mantida por Deus. 22 de janeiro 59. Há na natureza a atuação contínua do Pai e do Filho. Cristo diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. Patriarcas e Profetas, 114. A mão que sustém os mundos no espaço, a mão que conserva em seu ordenado arranjo incansável atividade todas as coisas através do universo de Deus, e a que na cruz foi pregada por nós. Educação, 132. O ato que coroou a criação, 23 de janeiro. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Gênesis 1 e 27. Aqui está claramente estabelecida a origem da humanidade, e o relato divino refere tão compreensivelmente que não há lugar para conclusões errôneas. Patriarcas e Profetas, 44. Depois que a terra com sua abundante vida animal e vegetal fora suscitada à existência, o homem, a obra coroadora do Criador, e aquele para quem a linda terra fora preparada, foi trazido em cena. Ponto. Ao sair o homem das mãos do Criador era de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia a rubra coloração da saúde, e resplendia com a luz da vida e com alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens que hoje habitam a terra. Eva era um pouco menor em estatura, contudo suas formas eram nobres e cheias de beleza. Patriarcas e Profetas, 44, 45. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu, por meio de morosos graus de desenvolvimento, das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Ponto. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus, e com delicada perícia coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, vindo coroar sua obra gloriosa FM de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. A genealogia de nossa raça, conforme dada pela inspiração, remonta a sua origem não a uma linhagem de germes, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador. Posto que formado do pó, Adão era filho de Deus. Lucas 13:38. Patriarcas e Profetas, 45. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem de Deus, constitui a mais nobre de suas obras criadas. A verdade, 25. Sobre os anjos, 48. 60. O ato que coroou a criação, 23 de janeiro 61. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual, a semelhança de seu Criador. Ponto. Era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Educação, 15. Que é a vida? 24 de janeiro. Mas é a vida do que sustento, e o corpo, mais do que as vestes. Lucas 12:23. A vida nos foi dada por Deus e dele depende como a folha depende do ramo quanto à manutenção. Tio Otis Instructor, 21 de junho de 1894. A vida é uma manifestação do amor de Deus. É um talento que Deus confiou ao nosso cuidado, e um muito custoso talento quando considerado em face do sacrifício do Filho de Deus. É uma expressão da propriedade de Deus. Somos seus pela criação, e duplamente seus pela redenção. Dele derivamos a vida. Ele é o Criador e a fonte de toda a vida. Ele é o autor da vida mais elevada, que ele deseja possuam os seres que ele criou. Carta 164. 1900. Cada um deve considerar a solene pergunta: que é minha vida para com Deus e meus semelhantes? Ninguém vive para si mesmo. Vida alguma é simplesmente neutra em seus resultados. Ponto. Toda pessoa se acha sob obrigação de viver a vida cristã. Nossa individualidade, nossos talentos, nosso tempo, nossa influência, nossas habilidades, tudo quanto nos é dado por Deus, deve ser-lhe devolvido em serviço voluntário. O alvo e objetivo da vida não é assegurar vantagens temporais, mas certificar-se daquelas que são eternas. Deus requer vosso espírito, vosso corpo, vossas aptidões, pois ele os comprou por seu precioso sangue, e eles lhe pertencem. É roubo negar-vos a Deus. Ponto. Nossa vida não nos pertence, nunca pertenceu, nem nunca pode pertencer. A importante questão para nós é: está nossa vida entrelaçada com a de Jesus? Que é a vida cristã? É uma vida salva, uma vida tirada de um mundo de pecado, e ligada à vida de Cristo. Theotis Instructor, 21 de junho de 1894. Se nossa vida estiver escondida com Cristo em Deus, quando Cristo se manifestar, também nos manifestaremos com ele em 26:62. Que é a vida? 24 de janeiro 63. Glória. E enquanto estivermos neste mundo, daremos a Deus, em santificado serviço, todos os atributos que ele nos deu. Medicina e salvação. 7. Que é vossa vida? Precisais um dia enfrentar e responder a esta pergunta. Theotis Instructor, 21 de junho de 1894. Instituído na criação, 25 de janeiro. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Gênesis 2:2-3. O grande Jeová lançara os fundamentos da terra, ornamentara o mundo inteiro nas galas da beleza, e encherá-o de coisas úteis ao homem, criara todas as maravilhas da terra e do mar. Em seis dias a grande obra da criação se cumprira. E Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis 2:2. Deus olhou com satisfação para a obra de suas mãos. Tudo era perfeito, digno de seu autor divino. E ele descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade, e com as manifestações de sua glória. Depois de repousar no sétimo dia, Deus o santificou, ou pô-lo à parte, como dia de repouso para o homem. Seguindo o exemplo do Criador, deveria o homem repousar neste santo dia, a fim de que, ao olhar para o céu e para a terra, pudesse refletir na grande obra da criação de Deus, e para que, contemplando as provas da sabedoria e bondade de Deus, pudesse seu coração encher-se de amor e reverência para com o Criador. Ponto. Deus viu que um repouso era essencial para o homem, mesmo no paraíso. Ele necessitava pôr de lado seus próprios interesses e ocupações durante um dia dos sete, para que pudesse de maneira mais ampla contemplar as obras de Deus, e meditar em seu poder e bondade. Necessitava de um sábado para, de maneira mais vívida, o fazer lembrar de Deus, e para despertar-lhe gratidão, visto que tudo quanto desfrutava e possuía viera das benignas mãos do Criador. 27. Patriarcas e profetas. 47. 48. Quando foram postos os fundamentos da terra, foi então lançado o fundamento do sábado. Jó 38:6-7. Gênesis 2:1-3. Bem. 64. Instituído na criação. 25 de janeiro 65. Pode esta instituição reclamar a nossa reverência? Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana, e não repousa sobre tradições humanas, foi estabelecida pelo ancião de dias e ordenada por sua eterna palavra. O grande conflito entre Cristo e Satanás. 455. Monumento Santo, 26 de janeiro. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Salmos 111:4. No Éden, Deus estabeleceu o memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o sétimo dia. O sábado foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento, por parte de todos os que morassem sobre a terra, de que Deus era seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram a obra de suas mãos, e súditos de sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa, e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela prefigurativo, ou de aplicação restrita a qualquer povo. Patriarcas e profetas. 48. Todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ponto. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. E uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo. O sábado chama para a natureza nossos pensamentos, e põe-nos em comunhão com o Criador. No canto do pássaro, no sussurro das árvores e na música do mar, podemos ouvir ainda sua voz, a voz que falava com Adão no Éden, pela viração do dia. E ao lhe contemplarmos o poder na natureza, encontramos conforto, pois a palavra que criou todas as coisas, é a mesma que comunica vida à alma. O desejado de todas as nações. 281-282. Deus deu ao homem 6 dias em que trabalhar, mas santificou o dia de seu descanso, e deu ao homem para ser observado, livre de todo o trabalho secular. Ao separar assim o sábado, deu Deus ao mundo um memorial. Não separou ele um de qualquer dia em 7, mas um dia especial, o 7º dia. E ao observar o sábado, mostra, 28, nos que reconhecemos a Deus como Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. 136-66. Monumento Santo. 26 de janeiro 67. Houvesse sido o sábado sempre observado de maneira sagrada, e nunca poderia ter havido um ateu ou idólatra. Patriarcas e profetas. 336. Sinal especial. 27 de janeiro. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Como o sábado era o sinal que distinguia Israel quando eles saíram do Egito para entrar na Canaã terrestre, assim é ele o sinal que agora distingue o povo de Deus ao saírem eles do mundo para entrar no repouso celestial. Testimonies Forti Church 6:349. A observância do sábado é o meio ordenado por Deus para a preservação do conhecimento de si mesmo e distinção entre os seus súditos leais e os transgressores de sua lei.